Uma Lembrança, de Emília Freitas. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Uma Lembrança, de Emília Freitas. Quem pode dizer que em chão de rosas vagou sem cravar-se nos espinhos? Aquele que partiu cá deste mundo, na idade em que a vida é só carinhos. Refulgia num céu cor de açucena as douradas nuvens do romper do dia, e por entre as flores da grinalda angélica, nas brancas ondas do cetim dormia um louro anjinho que a sonhar delícias para a eternidade com prazer sorria. E da mãe que a um lado soluçava aflita, nem pode ouvir o doloroso pranto, no imenso espaço ele estendendo as asas voou, sumiu-se, repetindo um canto que ressoava na celeste abóbada, pelos luzeiros do azulado manto. 2. E em que parou teu derradeiro olhar, quando partias deste mundo vário? Sim, foi na estrela que guiou solícita teus tenros passos, ó ditoso Mário. Ela tem sido da virtude símbolo, da fé sua alma é mais fiel sacrário. Lamenta um berço convertido em túmulo, chora a lembrança de um inocente amor. Mas é tão calmo, tão feliz, tão doce, quando da morte ceifadora mão, no peito planta-nos da saudade a flor. Fim do poema. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.